Salvador, Rotan 3601 para o táxi. GOB de 73, 4 horas e 10, alterna Galeão. 3601, livre até o ponto de espera, ajuste 1010, reporte pronto. Livre até o ponto de espera, ajuste 1010, reporte na estação 3601. Salvador, tá 3601, posso esperar pronto. 601, além decola a pista, mas 0 vai ficar 1. Além decola a pista 10, tá 3601. 3601 Bicolô 06, chame 1935, por favor. 1935, bom dia, tá 3601. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. Bom dia, 3601, suba nível 360, saída da El, retro de Leda, vigilante. Afirmativo, voando pro Adileda, saída da El, tá 3601, subindo ao 360. 3601, eu me repito, 125.1, alterne 133.25. Repito 1251, alterna 13325, tá 3601. Salvador, Sergão, Chiné, Chiné 2, 1, 5, 12, com a sua fertilização, Guarulhos. 251, boa noite, Guarulhos, autorizado 360, via uniforme Zulu 10, a primeira via, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda, Eudes, após Eudes segue conforme plano, controle 199.35, transponder 5552. Para Guarulhos, via Pessoa 10, decolando Pessoa 10, curvando a direita, saída da El, via da Rio, transformando 5552, controle de rápido, protegeu o Chané 625. 625 não protegeu corretamente, sem parar o feedback, só. Só confirmando a saída da Elleda Bridge, ok? Bridge é o fixo. Se não me engano, eu falei eu corretamente, mas é Bridge para interceptar em forma do Lu 10.